mexe, mexe que é bom. Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o balanço, e o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Mexe, é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, é bom, e o povo todo pulando, todo mundo gritando. Mexe, mexe, que é bom, mexe, mexe, que é bom, tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe, que é bom. Olá, então, muito bom dia. São 9 horas e 9 minutos e vocês estão com o Lourenço com mais uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Ora, então, hoje somos sexta-feira, 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro. Amanhã já estamos no mês de março. Isto, os meses e os dias passam a voar. Então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde, que é o que eu desejo a todos. E vamos continuar com as nossas músicas e eu estarei aqui, então, com vocês até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa, para alegrar as pessoas que estão no trabalho, que estão em casa ou que estão de viagem. Então, vamos continuar com esta bela música e com quem? Com José Alberto Reis. Não, não é José Alberto Reis, é Os Iniciadores, Se És Mulher. Thank you. chora. Diz-me tudo agora, o que aconteceu? Quem se foi embora, não foste tu quem partiu, foi eu. Diz-me tudo agora, o que aconteceu? Quem se foi embora, não foste tu quem partiu, foi eu. Ficamos com José Alberto Reis, Amo-te. No silêncio e na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes, nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido, que o mundo construído na ponta dos nossos dedos foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Como quem sonha ou quem reza, que te guias da certeza.

sai che sono tutto che essere unita. Alle vita, alle vita, alle vita. Ai che sono tutto che essere unita. Alle vita, alle vita, alle vita. A noi che vuol travagliare, la saída fa sempre fitta. Ma quando me vede chegare, alle vita, alle vita, alle vita. Ai che sono tutto che essere unita. Alle vita, alle vita, alle vita. Ai che sono tutto che essere unita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. E 58 minutos, estamos apenas 2 minutos da nossa primeira hora de esta manhã, que tem por título O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Ora, e esta música é dedicada de uma pessoa que telefonou, que foi para um senhor que faleceu, que ela adorava muito e gostava muito dele, e que o seu funeral foi ontem. Então vou passar esta música, que tem por título Amado Batista de Jesus. A gente paga pra louvar. Não é tão fácil assim. A gente tem que vigiar. Quando você está dormindo, eu nem pensei em deitar. Às vezes passa a noite orando. Jesus me abençoar. Às vezes passa a noite orando e chorando pra Jesus me abençoar. saber que você me percebe. Horas e 3 minutos e estamos à escuta de Maronte, Loucos Momentos. Ai, loucos momentos que muitos que passam e são tão bons. Cantar

então estamos à escuta de Fátima Leão, que estão de chanter de Fátima Leão, Pecado de Amor. E a seguir vamos ficar então com Tony Carreira e Este Sabor a Ti. Horas 16 minutos, então estamos à escuta de um artista que vocês já conhecem tão bem, que tem passado aqui na rádio,

nossas mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda. Horas e 30 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancelo, BT6.2. Vimos de, então de escutar uma página de publicidade que é para vocês saberem e estarem informados em algumas coisas. Ora, e vamos continuar com a nossa música e vai ser quem? Vai ser então Maria Lisboa, Nossa Senhora de Fátima. Muitas vezes eu me esqueço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer.

car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Reste. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile. Que sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. A mim? Eu já te dei mais de 20 autógrafos. Foi, mas eu agora não queria autógrafos. Eu vim, então, ali a correr. Eu vim porque estava-te a ver ali a sair daquele restaurante. Por acaso é um bom restaurante. Eu costumo ir lá. Aliás, eu costumo ir lá porque tu costumas ir lá. Eu descobri isso. Mas eu estava-te a dizer, eu tive uma ideia, tinha tentado a pensar nisto nestes últimos meses. Que é, eu acho que eu e tu devíamos fazer uma dupla romântica. Eu? E tu e eu. Não. Nós. Aí talvez eu vá. Vai na tua. Se eu conseguir levá-la a jantar, achas que dás-me essa hipótese? Ao som do acordeão, ai, mete medo e depois aperta, aperta, vá seguindo em linha reta, todas dizem que é tão bom. Ou mete medo, meus amigos, não é perda, para jantas levar a certo, parece que está a dar. Do Santo António, no São Pedro e São João, é melhor meter a mão. See you. σπίτι, η περνίνια του φόβο. Mette, mette, tisa branca, tisa preta, allorina morenita, ho son due accordi io. Ai mette, mette, depois aperta, aperta, va seguindo in linea reta, todas dizem che è tão bom. O mette, mette, meus amigos, non è pedra, pra jantas levar a sete, parece che sta a dar. No Santo Antônio, no São Pedro e São João, è melhor meter a mão. Mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração para... 11 horas e 21 minutos e estamos à escuta então de Carlos Alexandre, Cartão Postal. Eu espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2, e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Mais um fim de semana, mais uma sexta-feira, e como é bom quando chega a sexta-feira, ao fim de semana à porta. Então, hoje somos o 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, e amanhã já estamos no 1º de março. Então, bom fim de semana a todos, tudo bom e muita saúde. Os nossos olhos banhados em pranto. Lembro que chorei e que você chorou. Distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor, pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu, lhe falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal. Ele é uma foto da catedral onde nos beijamos com juras de amor. Perante ao altar nossos corações se amavam tanto e os nossos olhos banhados em chorei e que você chorou. Ora, então aí vimos de escutar o cartão postal de Carlos Alexandre e vamos continuar com uma bela desgarrada que tem por título Carlos Sotelo e Maria Celeste. E vamos ouvir então o Dom da Desgarrada. Amante do céu, 96.2. La FM en couleur. Recuerdo a cada vez que eu te conheci. Recordo aquela noite, mas eu não me lembro nem como te vi. Mesmo assim te direi que eu me apaixonei. Esses teus lindos olhos e dos teus lábios rubros, eu não me esquecerei. Ouve esta canção que leva alma, coração e vida. Estas três coisinhas só, nada mais te dou. Eu que não tenho fortuna, estas três coisas te ofereço: alma, coração e vida. E nada mais, alma, para conquistar-te, coração, para querer-te, e vida, para vivê-la junto a ti. Esta canção que leva alma, coração e vida. Destas três coisinhas só, nada mais te dou. Eu que não tenho fortuna, estas três coisas te ofereço: alma, coração e vida. E nada mais, alma, para conquistar-te, coração, para querer-te, e vida, para vivê-la junto a ti. Ora, então vimos de escutar o Bandaluza e Alma, Coração e Vida. E vamos continuar então com mais uma bela música que tem por título Marante Foi Ela. E esta música é dedicada ao meu colega Carlos, que vem me telefonar, que diz ele que anda muito alto a trabalhar, anda no 13º andar. Então, fazer é muito cuidado e aproveitar porque não está vento. Então, para ele, um ótimo dia, tudo bom e muita coragem. E vamos escutar então esse O Amarante Foi Ela. Que tanto amo, por nada acabei perdendo. O fracasso me domina, meus amigos estão vendo que o fracasso de um amor mata mais do que veneno. Loucamente apaixonado, pouco a pouco vou morrer. Amanhã não vou à procura dela, e a culpada de tudo isso foi ela, foi ela, foi ela. Já não posso mais ouvir falar dela, e a culpada de tudo isso foi ela, foi ela, foi ela. Passei as noites pensando, outras noites chorando, a mulher que tanto amo, por nada acabei perdendo. Amanhã não vou à procura dela, e a culpada de tudo isso foi ela, foi ela, foi ela. Já não posso mais ouvir falar dela, e a culpada de tudo foi ela, foi ela, foi ela. Continuamos então com Amado Batista, cheiro de amor. Então, para vocês todos, um cheirinho de amor. Você tem cheiro de amor, isso me deixa um terror. Pra te amar, você me encosta no peito, faz tudo daquele jeito pra me amar. Depois de tantos carinhos, levo você pro meu ninho. Eu vou te amar. Você tem cheiro de amor, como explicar o sabor? Sabor de amor. E as curvas que tem seu corpo, corpo de amor. Hoje estou tão sozinho, faz tanta falta o carinho. E onde será que está? Fico esperando o momento, pois estou sempre querendo, querendo te amar. E quando ela chega a uma festa,

as rosas pudessem pedir para você me amar. Mas se as flores levassem recados a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Uma aventura é uma paixão que não tem fim. Faz tudo que é minha loucura. Só eu sei o que sinto por ti. É um amor tão cruel, belo e doce como mel, que provoca em mim tanta ternura. É tão bom que eu sinto por ti. Saber o que sentes por mim não é apenas uma aventura, é uma paixão que não tem fim. Parto de ti é minha loucura. Só eu sei o que sinto por ti. É um amor tão cruel, belo e doce como mel, que provoca em mim tanta dor. É tão bom que eu sinto por ti. É paixão, é amor e sedução. É tão bom que eu sinto por ti. E até faz doer meu coração. É tão bom que eu sinto por ti. É paixão, é amor e sedução. Até choro de emoção. É tão bom o que eu sinto por ti. É paixão, é amor e sedução. É tão bom o que eu sinto por ti. Até faz doer o coração. É tão bom o que eu sinto por ti. É paixão, é amor e sedução. Choro de emoção. É tão bom vorrei pensando a te, vou procurar o teu amor, não encontrei. 11 horas e 50 minutos e então estamos à escuta de Fernando Santana, Vem Acordar ao Meu Coração. E estamos quase a chegar ao fim da nossa emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta e estamos apenas de 10 minutos. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, que eu foi um grande prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e que ficaram esta manhã à escuta da minha emissão. Mas vem depressa esta paixão, é sufocar com tanta ansiedade. Serás para mim, talvez o fim, se não fizeres o meu amor. Irei viver, sempre a sofrer, nada fará passar. Será melhor que o teu amor possa aceitar e serei teu. E cantarei, feliz serei, no dia em que esse amor for meu. Vem acordar o meu coração, que está dormindo a sonhar contigo. Assim juntinhos de mão na mão, tanto amor como o nosso abrigo. Vem acordar o meu coração, que está tão longe da realidade. Mas vem depressa que esta paixão vais te focar com tanta ansiedade. Vai sufocar com tanta ansiedade. Vem acordar o meu coração, que está dormindo a sonhar contigo. Assim juntinhos de mão na mão, tendo o amor como o nosso. Hey! Coucou! Nous revoilà, nous sommes de retour. Radio Arc-en-Ciel organise le samedi 8 mars une soirée dansante et gourmande, une soirée pour les femmes, mais aussi pour leurs accompagnants. Au menu, le verre de l'amitié. Une planche gourmande, paella, trio de fromage, dessert, café ou thé. Et tout cela en musique, avec un concert privé et en acoustique des Capanega. Au prix de 25 euros pour l'adhérent, 30 euros tout public, 10 euros pour les moins de 10 ans hors boisson. Donc, le samedi 8 mars à la salle Espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais. Retiens bien, 19h30 à table, a dit le chef. Ouverture des portes à 19h, réservez vite, place limitée au 02 38 43 50 09 ou bien par email arc-en-ciel.iota@gmail.com. On compte sur toi et les tiens. Agora, como vocês sabem, estou no dia 8 de março, estarão aqui presentes na rádio, na sala da Rádio Arc-en-Ciel, que há um baile e também um jantar. Então, vamos continuar com mais uma música, e esta música que tem por título seu o Jorge Loureiro, Não Gozem com os Velhinhos. Pois não, não gozem com os velhinhos, porque a idade também conta e nós temos de ter respeito por todas as pessoas. E vamos então ouvir esta bela canção, Não Gozem com os Velhinhos. Criança criança ao nascer é motivo de alegria. Já todos a querem ver, quer de noite ou quer de dia. Até aos 3 anos de idade todos querem pegar nela. E mesmo que não seja linda, dizem sempre que é tão bela. E quando chega a adolescência já ninguém liga para ela. Na vida de um ser humano tudo começa assim, deixar de ser criança é o princípio do fim. Eu peço a quem me escuta 2 minutos de atenção, porque a nossa vida é curta. Todo reino sem razão é um abrir e fechar de olhos, desde o nascer ao caixão. Amigos, é com esta bela canção que acabo a minha missão, que foi pelo título Fim de Semana à Porta. E só tenho a agradecer a todas as pessoas, muito obrigado por ter telefonado e que ficaram à escuta da minha missão esta manhã. Então, marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser. E tudo de bom é o que eu desejo. Bom apetite, um ótimo dia, bom fim de semana e para todos muita saúde. Então, daqui a pouco deixo-vos com a RDP Internacional, com as informações portuguesas, e à tarde encontrarão então aqui o Nicolá e depois às 17 horas o Manu. Então até lá, um ótimo dia, tudo bom e muita saúde. Tchau, tchau, e a sexta-feira, se Deus quiser. Perto do coração. manhã no continente da Madeira.